Frequência trem autorizado pouso, pistão no zero, vento 030 graus, 04 nós, pista úmida. Baixada travada, livre pouso, Tornex 526. Controle de Salvador, Mapum, Fancia, o ACNM 3612 chegando, cruza 90 para 150, 157. Na 3-1-2, chega da Mari, desça para o 050. Na Mari, descendo para o 050, 6312. Seu Vitor Uniforme, chame Torre 1-8, decimal 6. Torre 1-8, meio em volta. Down, American 93, we're attacking you, Mike. 209. 809, tipo 5217. Poderia confirmar, pouso na pista no zero? Não, no zero, sim. É, a gente continua a confirmação. Clear the holding point is India and contact tower there, was it, what did you say, 1183? Altimeter cell 1018. 1018, copy. Okay, the tower is 118.6. 18.6, roger. Okay, could you confirm the souls on board and clear the crew? Souls on board 147 for America 980. 147 and clear the crew. Affirmative. Roger. Eu sou 59, mantenha a posição Anjo Taxi Juliette, da passagem ao 757 da América, após ingresso a 09 ao portão. 3259. Após ingresso, Juliette, 09 ao portão. Ok, passando passagem ao 757 da América, 3259. 201, gate 2, puxa, pega acionamento. 201 aguarda, por gentileza. Aguardando, 201, né? Negativo, passageiro. Coordena com a equipe de sol, temos um Airbus da TAM que irá partir no 09 a sua cauda. Após o Airbus da TAM, está livre no, na posição remota. Faça a vida uniforme no cliente, faça a aproximação, aguarda a pista livre. Telefone. 5826 no solo 39, livre direito, chama o solo 121, decimal 9. Livre direito, chama o solo 219, já. Tem 3663, Guarulhos. November confere, 340 nível, base de copa. 340 nível, poderia adiantar a saída? Gael. Gael, grato. Salve, Salvador, 5826, nível 6. Tudo do Rio de Janeiro, taxi via Alfa, reporta do taxi Juliette. Via Alfa, reporta do Juliette, 5826. Uniforme, vento 360, grau 049. Uniforme. Autorizado, parte principal. 09 ao portão. Ground American 980, need to hold right here for about 2 minutes. Okay, can you roll the at the rolling point? Affirmative. Okay, go straight ahead to hit a point to your rolling point, American 980. American 980. É 21 da Oceania 02 ao portão, ao solo voltando? Ah, 757 da América passando a cauda, após o mesmo liberar na Índia, tá livre o 02. Acima aqui, agora a passagem de meio na Índia, tá livre o direcionamento do Oceania 62 de Oceania. O 5826 da Web mantém a posição de táxi Juliette prevista 02. Temos a aeronave da Avianca que irá desocupar, ok? Até a Avianca, 5845, remoto 13, puxa acionamento. 5345 aguarda o número 2 nesse retorno. Confirme? 352 no 7, com a aeronave que está à frente da gente. 5217, Antiag 650, acabou de pousar. Ok, já está no localizador, trip 5217. 5217, complete a aproximação final, chame torre 118, principal 6. 108,6, trip 5217, obrigado. Esquerda, no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, ponte quando pronto pro táxi. Aplicado 22 e 3. 3663, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3663. 3663, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decola da 10, primeira curva direita. Descida saída da Euleida, após o Euleida voa posição bridge, onde intercepta a rota Tozulu 16. 5443, eu transpondo o controle 120, decimal 8, o TAM 3663. Autorizando Guarulhos no 340, decolada 10, curva à direita da Euleida Bridge, após o Tozulu 16, até o Bravo Hotel Zulu 5443, 120, decimal 8, TAM 3663. Reportamento correto, 05, portão, após quando pronto, estacionamento e pushback. Reportará pronto, TAM 3663. O Oscar Victor informe, ponte a retaguarda, né? Corrigindo, a retaguarda do 757 da América aí no pátio 3, mantém a posição, ok? Solo Azul 4299, autorização para Campinas, 360 November. November confere informação em curso, 4299, Campinas autorizado nível 360, decola 10, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleida, após o Euleida voa posição bridge, onde intercepta a rota Eupesulu 16. 5444 no transponder e o controle 120.8 azul 4299. Aqui Campinas nível 360, derrota do plano, decola da 10, um curva direita da Euleida bridge. 5444 é o transponder, 1208 é o controle. Só confirmando, em bridge intercepta já a rota Eupesulu 16, o azul. Gente, bridge Eupesulu 16. 4299. Correto, reposto quando pronto. Para acionamento push. Reportarei, 4299. Número 2223, só com 3939 a bordo, alterna Salvador, 4 horas e 40. Passarei dos 223, táxi via pátio Índia, no ponto espera chama 1086, altímetro 9018, corrigindo. Inicialmente o táxi até através de posição 62, o passareiro. Observação até através do posição 62, o passareiro 223. Táxi Chané 6201, nós estamos em 87, 328 com 20. 7 Confins 328, Oxené. Afirmativo. Via Índia no ponto para chamar 208-6, altímetro 1018. Índia, ponto para 208-6, obrigado pelo retorno. Controle 6312. Consiga, Oxené 6312. Está na dúvida, eu tenho certeza. O curso de LS agora é 102? Se puxa, beleza? Tchau, vai reportar 3 LS, 214, 217. 35345, pô? 345, não esqueci de sua autorização, não. Aguarde, por gentileza, temos um Saitex que vai taxar a cauda, ok? Poxa. Ô, Solo, correu o 26, vai pro 22, não é isso? Gente, porém, aguarde para ingresso, ok? Passareiro mantém a posição através de meia dúzia, por gentileza. Vai manter através de meia dúzia, 226. Na meia dúzia no Nelson, solo voltando? Tá, tu escuta aqui, ó. Tem condições de chegar um pouco mais à frente no táxi de forma a ingressar o objeto pro 02, pra não interferir com sua cauda? Afirmativo, vai passar pra dentro agora. Muito grato. Ah. 582000 via Juliette, 02 o portão, tá livre o ingresso, 582000 da web. 01, com GPS é 102. Não copiei, é porque o database do avião aqui novo veio com 02 no X-Ray, mas as nossas cartas permanecem 01, só pra confirmar que eu vou avisar a companhia. Gente, eu chamei minha 3 e não 3. Line up take off, runway 10, American 980. Altímetro 1018, bom voo. Livre até o ponto 0010, via Índia, tá do lado, vai ser mais corre. E ajustado 10018-2226. Obrigado, bom trabalho. 35217, mantém a posição, por gentileza. Mantém, okay. 207. Convite uniforme, dá passagem ao Embraer da Passaredo, após ingresso a pátio principal, reporte na Taxui Lima, por gentileza. 6, ajustando 018. 2, 1, 0, 0, 3, 4. Exato, Campa Vista, 6312. 6312, Campa de aproximação final, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. O trip para prosseguir? Tá livre, ingresso Juliette, seguindo o site, deixa até a posição remota, 1-2, o trip 5217. Minha 3 não deixa funcionar a tripulação, mas autorização para pouso. Guarda. 5 4 5 ao solo voltando. Coordenação equipe de solo, temos uma TR que irá estacionar à sua esquerda. Após o tráfego, está livre na posição remota, reportando para o táxi. Coordenação equipe de solo, 5345 da trip. Beleza. Após a TR, prossegue então, puxe os 345 da. Oscar Victor Uniforme, prossegue via Lima, Mike Quebec, na Quebec mantém a posição e chama a torre, 108-612, Oscar Victor Uniforme. Livre pouso 63, 1-2. American Liner Init 0 airborne at 50 contact approach control frequency 120.8. 120.8, 1. Morning South Door American 980 out of 2000 climbing level 390. American Liner 980 with the contact climb exeter 390, book at the path. 390, book departure, American 980. Salvador, Sotter, Espada, também, seguindo sua esquerda, proa 015, 10 minutos. Pois não, 7 minutos. Vicente, stand 3486, após Vila, sua navegação na proa de Duna. Após Vila, Duna, está 3486. Bula 923, posição meia dúzia, por gentileza, guarde. Guarda 923. Chegada Bonfi, desça para o 050. 050, Bonfi. Samaral, 923. Uniforme, autorizado o cruzamento do pistão 97, a estação na frequência livre. Ana 2191, autorizado a linha E-Manter, cabeceiro no 0. Ana 6312, no solo 52, direita, serve solo 121, decimal 9. Direito, livrando 219, obrigado. A 3486, autorizado final, e esse reporte estabilizado. Reportamento estabilizado. No ILS da 3486. Alfa, reportaremos antes de ILS 6391. Passada 6291, autorizada a decolagem, pistão 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Dois, dois, dois, dois, ali, mantém cabeceiro no 0. Mantém cabeceiro no 0. Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2733, está no pátio militar, 20 da November. Afirmativo November, confere a intenção de pôr seguro no nível 100. Ah, sim, afirmativo. Força Aérea 2733, pronto, cópia. Tá pronto. 2733, Salvador Porto Seguro, autorizado nível 100, Golf 677 a rota, decolada 10, primeira curva direita. Suicida saída coral. Aciona 0260 no transponder e o controle 120, decimal 1. Feito. Portela 2733. 2733, autorizado para Porto Seguro por uma centena pela Golf 677, decolada 10, primeira curva direita, saída coral 0260, transponder e o controle 1208. O Portela 2733, o pátio militar está pronto para a partida. Gente, eu tenho informação do teu de autonomia, por gentileza? Mandou muito bom dia, Chiné 62 do Nuno, decolado, se escuta. Chiné 62 do Nuno, quando a radar sobre o 360, saiu da EL e da Brit. 4 horas e o Nuno copiou o teu B. 09 a bordo. 09 a bordo, gente. Para o acionamento, chama a torre 108 meia dúzia, Força Aérea 2733, Pátio Militar. 108 meia dúzia, grato. Para o 923, que é o B1001, 4 horas e 10, alternado Galeão. 733, direcionado, sempre para táxi. Meio altímetro 1008. Pátio Índia, ponto de espera de 26, igual 923. O TAM 3663, informa que foi preferido devido ao tráfego, o mesmo destino, mesma rota, mesma subida e o nível superior ao seu, ok? O tempo de espera é bem menor na separação. Confirme os dados para o táxi, por gentileza. TAM 3663, 68 a bordo, alterna Galeão, 4:21. Poderia só repetir a informação inicial? Saiu sobre modulado. Afirmativo, copiar o 68 a bordo, Galeão 421 usados, seguirá para o táxi, o Boeing da Gol, que se encontra agora à sua esquerda, segue o combo número 2 no ponto de espera chamador, 108.62. Segue o Gol no ponto de espera 108.62, onde é? Só para informação, informo que foi preferido, devido ao mesmo destino, mesma rota, mesma subida, porém um nível inferior do Gol, ok? O tempo de separação dessa forma será menor do que o anterior. Os dois, eu sei. Estou com os dados 55345. Ok, 90 bordo, 2:37, alterna com. Táxi via Tátil, Índia, subirá um aeroporto de Latam com o número 3, no ponto espera chama 2:38, altímetro 1:08, 55345, bom voo. Ok, 4:30, Seco Urbano, 18:30, manda direção. Manda Juliette 6312, agente da Mais, pronto para a posse. Ocean Air 6312, da passagem ao Embraer da Trip, após o ingresso a Juliette, portão 10. Após o Trip, Juliette 10639. Confirmando agora, a aeronave chegou para a posição 8. É o TAN 3304. Então, 3304, aguarde 380 Brasília, informação curso 90. Pushback acionamento, 4299. 4299, aguarda, por gentileza. Aguardando, 4299. Pronto para cópia? Pronto para cópia, 3304. Então, 3304, Salvador Brasília, autorizado a nível 380, decolador 10, primeira curva direita. Destino a saída Arbor, após Arbor Elefa, onde intercepta a rota Pesolu 17. 5457, no transponder, controle 120.8, está em 3304. Gente, autorizado 380 para Brasília, decolador 10, primeira curva à direita, na subida Arbor, Arbor Elefa, onde intercepta a Pesolu 17. Responder 5457, controle 1208, 3304. Correto, depois quando pronto. Encontrará. O 2733 autorizado táxi até a interseção da 10, reporte para cruzamento da pista. O 2733 reportará, então só decolar a partir da interseção. Sente, confere o 2733. Gate 1 no Grafuxi, acionamento. Por gentileza, aguarda 625. Aguarde. Fala, bom dia, voo 605. Voo no 605, Galeão, informação em curso 90, agora de cópia, por gentileza, 360. Aguardando, não, cópia, segura prevista. O azul 4299, na escuta? Na escuta, 4299. Coordenação equipe de solo, após o Airbus da Avianca parquear no portão 10, está livre no 08. Suficiente, após o parqueamento do avião, é que a gente inicia, 4299. Para 4, direita, vai eliminar 219, boa. 08, projeto está em LS, porta estabilizada. 2.012, a porta será estabilizada, Aurora. Olha, eu passaria 2.283, por isso eu poderia coordenar para o de Vitória da Conquista, para o 2.283. Te aguarde. Zona 926, autorizado decolagem, pistão 0, vento 020, grau 052. Livre decolagem, pistão 0, igual no 923. Direto conquista. Muito obrigado, vai dar direto conquista. Salve, Salvador, bom dia, tá 34 também, livrando-se, escuta. Táxi Alfa, a porta do táxi Juliette, tá 3486, táxi lento, puxa, beleza. Táxi lento, reportaremos antes da Juliette, tá 3486. O trip 5345 ao solo voltando? Trip 345 na fila da torre. Suicida? Tipo 345, ventileiro, táxi um pouco mais à frente, de modo liberal, passando 1 a 4. É, tipo, um pouco mais à frente, 345. 923, da cola 02, estando com controle, 120, 8. 208, 923. Gente, aguarda, estamos 3304. Aguardando. Oxenéia 62501 no portão, está livre a porta. 01 no livre, puxa, acionamento, é porta táxi, que é 225. Salvador, bom dia, Golo 923. Golo 923, contato radar na decolagem, super nível 360, saída da EO, Leda Bridge. 360 da EO, Leda Bridge, Golo 923. Zulu 10. 5456 no transponder, o controle 120.8, gol 1605. 7, então, Galeão no 360, conforme decolada 10, curva direita, Nadael Leda, voa direto, bridge, a intercepta Zulu, Alta Zulu 10. 5456, 120.8 é o controle pro gol 605. Correto, 03, o portão é posto quando pronto. É a porta. Para o táxi azul, 4299 a bordo, 4 horas e 10, Adriana Galeão. O azul 4299, táxi via pátio Índia, seguirá um Fokker 100 da Avianca que se encontra no Través 03. Após o tráfego, corrigindo, segue o tráfego como número 2, via Índia. No ponto para chamar 208-612, altímetro 1098, azul 4299. Que via Índia, atrás do Oceanair. O 4299, 86 no ponto 0. Bom voo. Bom dia. Tá mantendo a Juliette, tá 3486. Gente. Dois oito oito, 260, confirma a passarela 23? Afirmativo. 288-263, bom dia. Autorizada decolagem, pistão 0, vento 360, grau 079. A Lima 3, 245.